uma bola com creme. Bolas com creme. Pois é, começou há alguns minutos atrás o julgamento de Saddam Hussein. Um tribunal especial foi reunido para julgar o ex-ditador por crimes contra a humanidade. Vamos ligar para lá em direto e ouvir a emissão com tradução simultânea. This session is now adjourned. Está aberta a sessão. Senhor Saddam Hussein, quer dizer alguma coisa antes de começar? Fuck you! Bom dia! Fuck you too, your bom dia para si também. Vamos então dar início ao julgamento. Senhor Saddam Hussein, é ou não verdade que o senhor massacrou as suas populações? Falsidade! É tudo falsidade, mentira e calúnia! Eu nunca fiz mal a ninguém! Estou mentindo! Se acusem todos os diabretes à minha volta! Estamos aqui! Senhor Hussein, é ou não verdade que você foi responsável pelo desenvolvimento de um programa de armas químicas para ser usado contra o Irão? Falafel, na! Estás parva? Eu gosto muito do Irã! Eu gosto tanto! Nunca fiz mal a ninguém! É só calúnia que até faz espanto! Isso eu estou mentindo! Que me caia já aqui! Um desgardas armados que não me deixa sair daqui! Guards, go and pick guardas, vão buscar o vosso colega! Senhor Hussein, acabou de acrescentar mais um crime à sua lista. Fuck you! Ai, que chatice! Fuck you too, bastard! É de facto uma grande maçada. Senhor Hussein, como é que o senhor explica o facto de ter invadido o Kuwait assim, sem mais nem menos? Sulaima, sulalayama... Ah, tá, sou doutora! Eu não tinha nada para fazer! Tanto guarda, tanta tropa! Foi mesmo só na brincadeira, tá vendo? Mr. Hussein! Oh, Saddam, não tens vergonha do que andaste a fazer? Fuck you! É claro que tive vergonha! Tive tanta! Vergonha de não invadir mais dois ou três? Que isso é que me espanta! Eu estou inocente tudo! Tenho de ser como o Valentim! Isso não estou a dizer de verdade! O Major que apareça já aqui! Eu não sou expulso, não estou expulso, não vou ser expulso! Ai!